Arranjou uma aliança e agora é Madame Fulano de Tal. Arranjou uma aliança e agora é Madame Fulano de Tal. Eu conheço seu passado de aventura e sou vítima da sua traição. E a malvada criatura ainda achou um anjo que lhe deu a mão. Conheceu vários amores por aí, coração tão leviano eu nunca vi. Desceu tanto pra subir e hoje afinal ela é Madame Fulano de Tal. Arranjou uma aliança e agora é Madame Fulano de Tal. Arranjou uma aliança e agora é Conheço seu passado de aventura e sou vítima da sua traição. E a malvada criatura ainda achou um anjo que lhe deu a mão. Conheceu vários amores por aí, coração tão leviano eu nunca vi. Desceu tanto pra subir e hoje afinal ela é Madame Fulano de Tal. Desceu tanto pra subir e hoje afinal ela é Madame Fulano de Tal. Afinal, ela é Madame Fulano de Tal.